Eu sou aquele que sonda os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Não há mais entendimento neste mundo que Deus criou. Há tantos com muito sem querer repartir, mas não foi isso que Ele ensinou. Trocam a paz pela guerra e em meio a tantas desilusões, sem Jesus o homem não pode definir a sua vida nem tirar conclusões. Vamos levar essa força por todas as partes do mundo e em todas as direções, levando louvor, empunha a bandeira da paz. Quando o homem descobrir esse amor, felizes serão todas as nações. Vamos levar essa força por todas as partes do mundo e em todas as direções. Verdade vos digo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer no Deus invisível, pra você distinguir o bem e o mal, tudo é possível para aquele que crê, não é sonho, tudo é real. Não há sabedoria maior, nada que nos satisfaz, é tempo de semear o amor, fazendo tudo pela busca da paz. E guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu sou aquele que sonha os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu sou aquele que